identificação. Super Rádio Deus é Amor. Ondas médias ZYJ 219, 1210 kHz. Ondas curtas, 25 metros. Frequência 11.765 kHz. 31 metros. Frequência 9.565 kHz. 49 metros. Frequência 6.060 kHz. Ouça também na internet www.superradiodeuseamor.com.br. Super Rádio Deus é Amor, indo mais longe, encurtando distâncias. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Agora, tantos aqueles que estão perto e aqueles que estão longe também, ouve a oração da tua igreja, ouve a oração do teu povo, ouve a oração de cada ouvinte agora, que está orando, que está clamando, que está pedindo. Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, glória a Deus Espírito Santo, neste momento santo de oração. Quanto teu povo reunido aqui na tua casa, Senhor, quantos que vieram, ó Deus, na esperança de receber o milagre das mãos de Jesus Cristo. Bem-aventurado é o homem que guarda a tua palavra. Bem-aventurado é a mulher que obedece a tua palavra. Bem-aventurado aquele que confia na tua verdade. Aumenta, sim, Senhor, a fé de cada irmão, de cada irmã, ajudando a fé de cada um, para que nesta tarde, este culto especial da medicina divina, todos sejam curados, todos sejam libertos, todos sejam tocados pelo teu poder. Ó Deus, ó Pai, dá força para nós orar, não deixa ninguém desanimar na oração, mas todos perseverando na oração forte, na oração poderosa, na oração que move a mão do Senhor em nosso favor para nós nos ajudar. Meu Deus, a tua palavra está aqui, ó Deus, para ser pregado nesta tarde. Unja a minha voz para me pregar a tua palavra. Unja a minha vida, Senhor, para anunciar as boas novas de salvação para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sei que agora, neste momento glorioso de oração, são tantas pessoas, ó Deus, que estão com seus joelhos dobrados, outros que estão agora ao lado do seu rádio, orando, clamando, chorando, pedindo perdão, pedindo a tua misericórdia, pedindo a tua compaixão. Só o Senhor pode agora suprir tamanhas necessidades, só o Senhor pode curar, só o Senhor pode perdoar, só o Senhor pode transformar a vida do homem, a vida da mulher. Meu Deus, continua, Senhor, salvando as almas. Ó Deus, continua libertando pessoas, para que todos se cheguem a ti e se entregue a Jesus Cristo de corpo e alma e espírito, Senhor. Ó Deus, ó Pai querido e santo, neste momento glorioso de oração que nós oramos aqui agora, na certeza, Senhor, que as mãos do Senhor está estendida para curar, a mão do Senhor estendida para libertar, a mão do Senhor estendida para dar saúde aos enfermos. E eu creio que agora, neste momento santo de oração, é o momento de nós estarmos reunidos na tua presença, orando, clamando, pedindo. E o Senhor agora atenta a ouvir a oração de cada homem, de cada mulher. Ó Deus, ó Pai querido e santo, olha dos céus agora para cada um dos meus irmãos que estão pedindo uma resposta, pedindo a bênção, pedindo o milagre, pedindo a libertação. Ensina nós orarmos a ti, Senhor, para que a nossa oração seja ouvida. Muitas vezes não sabemos como orar, como convém pedir, mas é teu Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis e sabe, ó Deus, a intenção de cada coração, de cada vida. Olha dos céus agora esta pessoa que chegou aqui sofrendo do câncer, esta pessoa que chegou aqui sofrendo de todo tipo de enfermidade, esta pessoa que chegou aqui hoje sabendo, ó Deus, que o Senhor está aqui para operar sinais, maravilhas e prodígios. O Senhor está aqui para revelar. O Senhor está aqui para ajudar o homem na situação que ele está. E eu creio que agora, neste momento santo de oração, olha agora do céu, Senhor, cada irmão, ó Deus, que está agora fazendo uma oração. Quantos pedidos agora estão sendo feitos diante de ti? Quantas pessoas agora que estão orando, estão clamando, pedindo, e o Senhor agora abrindo os céus, derramando a tua graça, o teu poder, da tua unção sobre cada irmão, sobre cada irmã. Ó Deus, ó Pai, aquebrando o coração endurecido, para que todos venham, Senhor, se humilhar perante a tua palavra, O Senhor santificou a tua igreja para todos aqueles que chegarem aqui sejam libertos, sejam transformados, sejam curados, sejam ricamente abençoados por ti. Ó Deus, só o Senhor entende o que está se passando nesta casa. Este homem que está passando uma grande luta, meu Deus, na sua casa, no seu matrimônio, esta irmã também, ó Deus, que está pedindo, ó Deus, a tua ajuda, a tua misericórdia, a tua compaixão infinita, para perdoar, para ajudar o homem na situação que ele está, para ajudar a mulher na situação que ela está, Senhor. Quantas lágrimas, Senhor, quanto desespero, mas agora, Senhor, entra nesta casa, entra nesta família, entra neste homem, entra nesta mulher, Senhor, para que o Senhor agora possa realizar uma obra tão grande, uma obra tão divina, uma obra tão poderosa, Senhor. Dá força para o teu povo orar, não deixa ninguém desanimar, mas todos perseverando na oração, no clamor, no pedido agora. Ó Deus, ó Pai, eu oro também para esta pessoa que está com problema na justiça para ser resolvido. Este homem, esta mulher, ó Deus, que está passando uma grande dificuldade financeira. Ó Deus, resolve da melhor maneira possível. A nossa vida está em tuas mãos, Senhor, e eu creio que nesta tarde, Senhor, a tua palavra será pregada, este evangelho será anunciado com boa prova de Senhor, de salvação de almas, almas sendo salvas, almas sendo transformadas, vidas sendo tocadas pelo teu poder agora. Ó meu Deus e meu Pai, grande é o teu poder, grande a tua misericórdia, grande a tua compaixão infinita. Ó Deus, ó Pai, revela nesta tarde, ó Deus, os teus grandes mistérios na vida do homem, na vida da mulher. Ó Deus, para que todos venham entender qual é a boa, perfeita vontade de Deus para conosco, Senhor. Ó Deus, ó Pai, querido santo, fala, fala mesmo, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua palavra, queremos ouvir as revelações, queremos receber de ti, Senhor, esta pessoa que chegou aqui vazia, agora é o Senhor que pode encher com teu divino Espírito Santo. Não deixa ninguém ficar vazio, mas todos recebendo a graça, o poder, a unção divina do teu divino Espírito Santo. Ó Deus, ó Pai, eu creio que agora, neste momento santo de oração, o Senhor agora está visitando também cada família, meus irmãos, dos países e outros continentes agora. Visita com teu poder, visita com a tua misericórdia, visita agora, Senhor, abençoando, curando, libertando, salvando, realizando uma obra divina. Ó Deus, ó Pai, que maravilha orar ao Senhor. Quanto é bom o homem entender o significado da oração, entender, ó Deus, o significado de estar clamando, pedindo, e o Senhor agora derramando a tua graça, o teu poder sobre cada irmão. Abençoa também, ó Deus, os irmãos obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas, aqueles que pregam a tua palavra, anunciam o teu evangelho. Abençoa também a parte dos louvores. Abençoa os irmãos jovens, as irmãs jovens, Senhor. Abençoa também as criancinhas. Olha, Deus, agora, esta mãe que intercede pelos teus filhos. Quantos filhos do gado, quantos filhos, ó Deus, que precisam de ser libertos. Liberta esta casa, liberta esta família, liberta este matrimônio, liberta o homem e a mulher, ó Deus, com o teu poder. Ó glória, ó glória, ó glória, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, santo, Santo, Santo, Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, Senhor Jesus. Hora certa, hora certa. 4:09.